Alô, alô, Black CDs, fala comigo, negão descarado. Tira a poeira do PA, Didizio. Isso é tripe, som do safado. Olha que cara no talentinho, quebra, quebra. Reflexiona por matar o som desse pontinho. Que cara no talentinho, quebra, quebra de latinho. Reflexiona por Dala CDs, foco, meu filho! R10 Produções! Segue o Liga! Isso é tripe, som do safado. Então fica no talentinho, quebra, quebra de ladinho. Reflexiona a roupa ao som desse pontinho. Fica no talentinho, quebra, quebra de ladinho. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada. O criador da brincadeira, quatro grave na quebrada. O balão já tá aceso e eu já tô bem greve. Brincadeira do momento, virou foi rave. Então fica no talento, não entendendo mais nada, guys. E flexiona a pompa ao som desse pontinho. Fica no talentinho, ou quebra de ladinho. Olha o fogão, cachorrão. Do criador da brincadeira, que tá com febre na quebrada. O balão já tá aceso e eu já tô bem grego. Brincadeira do momento, virou foi rei. Isso é tripe, som do safado. Então fica no talentinho, o quebra de ladinho. Reflexiona a popa ao som desse pontinho. Fica no talentinho, o quebra de ladinho. Flexiona a popa. Afina a batera, afina a percussa. Load 70.